vai pra feira, vende sua laranja até se acabar. É filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. De madrugada vai sentindo frio, porque se o cesto não volta vazio, a mãe já arranja um outro pra laranja, e esse filho vai ter que apanhar. Outra laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Outra laranja, laranja, laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro o mundo acorda cedo e é só trabalhar. Comida muito pouca e muita roupa que a cidade manda pra lavar. Já de madrugada ele, menino, vem pra feira tentando encontrar um pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Compra laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, laranja, laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Madrugada vem sentindo frio, porque se o cesto não volta vazio, a mãe já arranja um outro pra laranja, e esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, laranja, laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar. Comida muito pouca e muita roupa que a cidade manda pra lavar. E já de madrugada ele, menino, vem pra feira tentando encontrar um pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Compra laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, laranja, laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor.